Sejam bem-vindos à 8ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 15º dia de março de 2010, começamos no ar, vamos até ao País de Gales e terminamos nos nossos amigos do costume, os Estados Unidos da América. O vencedor de uma raspadinha promovida por uma companhia aérea ficou sem os 10 mil euros porque comeu o cartão premiado. O concurso é da responsabilidade da companhia Ryanair. O vencedor do prémio era um passageiro de voo entre Cracóvia e East Midlands. O homem terá ficado irritado quando a tripulação confirmou que ele tinha ganho e o felicitou, mas disse-lhe que um prémio daquele valor não poderia ser pago na hora, durante o voo, e teria de ser reclamado mais tarde. Por isso, comeu o cartão. O valor não pôde depois ser reclamado, e, em comunicado, a Ryanair anunciou que o vai doar a uma instituição. A escolha do beneficiário foi colocada nas mãos dos passageiros, convidados a votar no tipo de instituição que iria receber a maquia. A decisão vai ser entre uma instituição para a gestão de fúria, de combate a perturbações digestivas, uma de combate ao vício do jogo, e uma instituição para crianças problemáticas e uma outra promotora da sanidade mental. A votação decorre no site da companhia e o que é certo é que o vencedor do prémio não está entre os escolhidos. No Reino Unido, um supermercado na cidade de Cardiff, País de Gales, colou cartazes na entrada a pedir aos clientes que não entrem na loja vestidos com pijamas. A loja, que faz parte de uma das maiores cadeias do país, proibiu os clientes de fazerem as compras em pijama. O objetivo é evitar constrangimentos dos outros clientes. Os cartazes informam que, e estou a citar, para evitar ofensas ou constrangimentos das outras pessoas, pedimos que os clientes se vistam de forma apropriada quando visitarem a nossa loja. O supermercado não tem regras rigorosas para o vestuário dos clientes, mas não quer pessoas de pijama a andar nos corredores porque pode ofender os outros clientes, afirmou o porta-voz do estabelecimento. O responsável disse ainda que os clientes são bem-vindos com calças de ganga e ténis. Helene Carmody, cliente de 24 anos, disse à BBC ter ficado surpreendida com a medida e considera-a ridícula e patética, até porque é normal ir de pijama às compras. A jovem afirma mesmo que a medida pode fazer com que a loja perca clientes, que vão a outras lojas onde podem fazer compras de pijama. Esta cliente afirmou que ia várias vezes fazer compras ao supermercado de pijama, até que há uma semana foi proibida de entrar quando queria comprar cigarros. Se querem dormir, fiquem em casa. Por fim, Eric Sparrow tem 37 anos e nasceu no Kentucky, nos Estados Unidos. Já mandou afiar os dentes para que ficassem em bico e fez tatuagens de escamas verdes por todo o corpo. Eric bifurcou a língua, como a de um réptil. Através da body modification, a modificação do corpo, conseguiu fazer com que as suas sobrancelhas ficassem salientes, dando-lhe um aspecto de um lagarto humano. É isso que ele quer. Para Eric, que já é uma figura certinha em freak shows, programas malucos dos Estados Unidos, ainda falta uma coisa e por isso ele está em digressão. A sua intenção é ganhar dinheiro suficiente para poder, através de uma cirurgia plástica, implantar uma cauda no seu corpo. Só assim, Eric se sentiria como um lagarto completo. Será que quer ficar como o Son Goku? De resto, está tudo como antes.